um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou Júlio de Filho, estou aqui com Felipe Esquita. Sou eu. Olha, falei devagar. É Wander de Freitas. Olá, jovens. Bruno Carvalho. Oi. Olha, eu gostei do oi, oi mais altivo, mais empolgado aí. Foi tão empolgado, né? Mas foi médio empolgado. Não se engane. Jamais me enganarei. Vamos aqui responder perguntinhas das pessoas que mandaram. Na verdade, tem um grupo de... Tem uma postagem de sugestões para bônus. Vamos ver se algum desses temas rendem um bônus inteiro aí. Edgar Augusto Pereira Araújo mandou o seguinte: 2023, o ano dos jogos de luta. Vocês conferem? É isso mesmo? Realmente, 2023 é o ano dos jogos de luta? Tem dois jogos de luta muito bons, que é o Mortal Kombat. É um ano com bons jogos de luta. E o Street. Street 6. Só isso, né? Mortal Kombat, Tekken 8 saiu já? Não, Tekken 8 ele moveu pra janela de Q1-24, que é uma decisão muito inteligente, inclusive. O jogo da Killbyte, Bruno, de luta? Cadê? Saiu, inclusive foi esse ano. Breakers Collection. Falando aí, mano. Aquele projeto do LoL saiu? Aquele Project L? Não, mas a galera jogou esse ano pela primeira vez, né? Primeira vez que teve, que eles convidaram a galera do meio do FGC pra jogar foi esse ano. Ele era um projeto que era de outro estúdio, né? Acho que chamava Rising Thunder, eu acho que era o jogo de luta que chamava antes. E aí eles meio que compraram pra transformar em um bagulho no universo do LoL, né? É daqueles projetos de expansão do LoL pra outros gêneros, né? Acho que é, mas é porque tem um negócio do LoL que chama League of Legends Story, né? Isso. Que é tipo é tipo uma subsérie, um selo, né? Mas acho que um selo é um jeito melhor de definir. Mas esse jogo não é do selo. Porque ele é um projeto interno mesmo da Riot, né? Esses bagulhos do a League of Legends Story são developers independentes, terceiros aí, que fazem jogos em outros gêneros. Esse ano já deve ter tido uns dois, eu acho. Vai sair mais um em breve. O Valorant, ele se encaixa onde? Então, ele é igual esse esquema do L aí, do Project L. É tipo, é um jogo do universo LoL, feito internamente, mas ele não é um League of Legends Story, porque esse selo tem sido usado pra jogos menores, jogos de developers independentes e tal. Gêneros, assim, muito associados com jogos indies mesmo. A gente teve, sei lá, jogo side-scroller, RPG top-down, teve jogo de plataforma, sabe, esse tipo de coisa. Maneiro, hein? Inclusive, voltei a jogar LoL. Deus te abençoe. E é que nem andar de bicicleta, viu? Em 5 minutos... Cai em toda hora. Cai e rala o joelho. Já estava perdendo. Que foi aquele... Um jogo que é de luta. O Final Fury. Final Fury. Vocês ficaram sabendo desse? Final Fury? Esse eu não conheço, não. Final Fury? É. Sei não. Jogo de luta chamado Final Fury? Ah, é porque é VR. O jogo, meu Deus, de luta VR. Só o Bruno tem um VR aí. O 1 ainda. Meu Deus, é horroroso esse Final Fury, hein? Minha nossa senhora. Eu acredito que a gente pode considerar que 2023 é um bom ano pro jogos de luta, né? É um bom ano, mas... É. Mas não é o ano dos jogos de luta, né? Eu não acho que os jogos de luta vão dominar a conversa, mudou alguma coisa no cenário dos jogos de luta. Mas um ano que a gente tem um Street novo e um Mortal Kombat novo, eu acho que é um bom ano, né? É um ótimo ano pra jogos de luta. Exato, é um bom ano pros jogos de luta e pros fãs de jogos de luta. Ué. De dois grandes jogos no mesmo ano. Exatamente essa pergunta aí, mano. O cara falou assim, 2023 ano dos jogos de luta. Pra falar que é o ano de determinado gênero, tem que ser o monstro, tem que se falar disso. Ele não é o ano dos jogos de luta. Entendi. E outra, isso aí teria que ter sido o melhor ano de todos pro gênero de luta. E, por exemplo, nos anos 90, a gente teve ano de Street Fighter Alpha com King no mesmo ano. Aí você pega um monte de coisa. Antigamente era mais comum lançar mais jogos no geral, né? Exato. De estúdios dessas grandes franquias. Então, às vezes, pode ter tido um ano que tenha tido mais jogos de luta lançados, mas pro espectro atual da cadência de lançamento, eu acho que é um ótimo ano para jogos de luta. Com certeza. E jogos, isso é que é importante, são dois jogos de franquias grandes e bons nas suas respectivas categorias. Ambos os jogos estão recebendo assim, feedback muito positivo da comunidade. E aí sim, eu acho que é um jeito de rotular 2023, que é o ano das grandes franquias, né? De excelentes jogos de grandes franquias, porque a galera tá falando muito, um dos melhores anos dos videogames e tal, acho que tem essa discussão, e isso tá sendo carregado principalmente porque a gente tem muitas franquias grandes tendo grandes lançamentos, né? Zelda, o Street Fighter, Resident Evil, Diablo, o próprio Baldur's Gate é um jogo de uma gigante franquia aí de tabletop, que é o Dungeons and Dragons, né? E a gente ainda vai ter Spider-Man, os caramba, A4 aí. Então, assim, eu acho que é um... E aí, o próprio Mortal, que a gente acabou de falar e tal. Então, assim, é um grande ano pra jogos de franquias consagradas, assim, sabe? Jogos dessas franquias sendo muito bem recebidos. Só a título de curiosidade, aí pra galera que tá procurando o ano dos jogos de luta, adivinha um ano que foi muito icônico também pra jogo de luta. É recente ou faz muito tempo? Não. É um ano que a gente sempre cita como um ano pra jogos no 98. Geral. E pro de 98. 98 teve Alpha 3, o Street Second, o Double Impact, teve Marvel vs. Capcom o primeiro, teve King, 98, teve... Caralho, uma época aí. Aí como que você vai falar que esse ano... Porque lógico que teve jogo bom esse ano, mas não dá pra comparar com um ano assim, por exemplo, tá ligado? Pra quem é fã de luta. Caraca, realmente 98 foi um ano fodido, hein, mano? Que loucura é essa, velho? Isso que eu tô falando só de jogo 2D, mas, por exemplo, 98 foi o ano de lançamento do Dreamcast japonês, e o que que teve lançamento? Soul Calibur, teve o... Caraca, mano, o Dead or Alive. Virtua Fighter. Não, Virtua Fighter não, né? Virtua Fighter 3 ali é ruimzinho, coitado. Muito bem. O ouvinte aqui mandou uma sugestão aqui, ó. Pedro Henrique Grandinho. Por que vocês não vão se... Uma sugestão... Talvez o programa principal é de fazer um cast para cada país que tenha desenvolvido jogos relevantes. Como, por exemplo, sei lá, jogos da Dinamarca, jogos da França, jogos da Ucrânia. Jogos da Ucrânia. Tirando Estados Unidos e Japão de início, claro. Aproveitaria para fazer papos aleatórios sobre o lugar, tipo top 3, história, música, filmes e etc. Não é uma ideia ruim não, tá? Eu até não, fui... é um conceito interessante, mas para bônus eu acho que não sei... Talvez pra um cast principal, se a gente pegasse, tipo, três países diferentes e a gente fosse de cabeça nos três. Tipo, eu fui pesquisar, né? Jogos desenvolvidos na Espanha, por exemplo. Aí eu vi que o Metroid Dread foi feito por uma empresa... da Mercury Steam. Espanhola. Aquele jogo Grease foi feito por uma empresa... O pack do Bruno. Da Nomada, também. Nomada Studio, que é o estúdio. É. E lembra da franquia Commandos? Clássico Commandos? Da Pyro Studios, é também uma empresa espanhola. Assim, tem países que a gente lembra muito dos Estados Unidos e do Japão, igual ele falou aí, mas tem alguns outros países que tem muita história. O Canadá é um que tem... Sim. Talvez... É que é coladinho ali, né, também dos Estados Unidos, né? Então, sim, mas é até curioso que é mais o lado francês do Canadá, que é muito forte de desenvolvimento. Ah, Toronto, e se fala Vancouver. Sempre... América do Norte, né? Parece que o pessoal tem medo de falar Canadá, né? É como se fosse tudo nos Estados Unidos, né? É, pra desenvolvimento de jogos é um negócio bem separado, sabe? É. Até porque a gente tá falando muito de trabalho, então, assim, é visto de trabalho diferente e tal. Modelos de trabalho diferentes. Completamente diferentes, cultura diferente. Principalmente na província de Quebec, onde tem a maioria desses estúdios. Tem também em British Columbia, onde tem Vancouver, né? Toronto e tal. Mas é na província de Quebec, os caras falam em francês, não é inglês, né? A língua primária. Então, assim, lá é um país que tem uma história gigantesca de desenvolvimento de jogos. É um dos mercados pioneiros de diversas formas. Principalmente porque foi um dos primeiros países a ter incentivos fiscais para adoção de estúdios de jogos lá. Mas a gente tem outros também. A Suécia é um país muito forte também. A Polônia, a Finlândia... São países muito fortes com vários desenvolvedores, assim. É porque, por exemplo... Inglaterra, então, né? A Inglaterra, com certeza. A Inglaterra, historicamente, é muito forte também. Principalmente na cena ali de Guildford, né? Que é onde você tinha muitos desenvolvedores, principalmente nos anos 90. Mas, por exemplo, você pegar o país igual você falou, a Espanha, não tem muito além do que você falou. Sabe? De coisas de grande perfil. Você pegar um país como a Itália, tem menos ainda, sabe? O Castlevania Lord of Shadows. Mesma empresa que Lord você falou, da Mercury Steam. Da Mercury Steam, Sim. Dependendo dos países, até dá. Acho que poderia ser interessante até para dar essa ideia de descentralizada, né? E tem não só países, mas como regiões, assim. Por exemplo, deu o exemplo da Polônia, mas você tem ali em volta, como eu falei, Polônia e Finlândia, você tem meio que junto ali, na verdade, Polônia e Finlândia, não, desculpa, você tem Suécia e Finlândia e junto a Dinamarca. Se você pegar... E são todos países muito próximos, né? A Dinamarca e a Suécia é dividido por uma ponte, né, basicamente. Copenhague e Malmo, eu acho. Eu vi aqui aquele jogo do Asterix. Lembra o jogo do Asterix do Super Nintendo? Ele saiu pra Super Nintendo, Nintendinho e Game Boy. As três plataformas. Foi feito pela Beat Managers, que é também da Espanha. Legal, não sabia. É bom pra descobrir, né, esses jogos aí que a galera participou, né? É, se pegar essa região ali, Dinamarca, Suécia, igual eu tô falando em Finlândia, deve ter muita coisa, muita coisa, muita coisa. Muitas empresas, assim, muita história de desenvolvimento dessa região. Tudo bem. Acho que é uma ideia interessante. Não é uma ideia ruim, não, tá? Realmente, é até uma forma da gente conhecer o que é feito em outros lugares. E a gente dá o verdadeiro crédito também, né? Sim. Porque a gente, às vezes, fala de um jogo... Aí, normalmente, que é um jogo americano ou japonês, a gente fala isso, né? Ah, esse jogo aqui... Ou até, por exemplo, um país que tem muita história de soft também é a própria França. E tá muito ligada à Ubisoft, né? Isso. Mas vários dos grandes jogos da Ubisoft foram liderados por estúdios no próprio Canadá, igual eu falei. Que ela tem... É, quando teve essa expansão pra parte de Quebec do Canadá, pra estúdio de desenvolvimento, a Ubisoft foi uma das primeiras a estabelecer estúdios lá naquela região. Então, vários jogos da Ubisoft, que na verdade são desenvolvidos no mundo inteiro, e isso é uma realidade maior ainda, né? Você pega, por exemplo, sei lá, um jogo da Naughty Dog, que é um jogo americano feito na Califórnia, mas você tem vários estúdios da China, da Romênia, da Bulgária trabalhando no jogo também, sabe? Então, até a parada do desenvolvimento de jogos virou uma parada um pouco mais global mesmo, sabe? Acho que antigamente era uma coisa mais... bem regional nesse sentido, mas hoje em dia você tem pessoas do mundo inteiro trabalhando tem nesses jogos. Polos, né? É o Brasil. O Brasil tem vários estúdios que às vezes se envolvem nessas produções aí que a gente reconhece como jogos de estúdios da América do Norte ou da Europa, sabe? O Rafael Duquini mandou aqui uma sugestão. Comentem a lista de desejos de vocês, Steam, Shop, PSN ou qualquer tipo de lista de produtos que você tem interesse e deixam na fila. Podem ir explicando os motivos que fizeram se interessar pelo jogo, produto e render o papo. Eu acho que é interessante isso aqui, porque normalmente a gente, quando tem interesse em alguma coisa, a gente vai colocando na lista de desejos. Mas meu vai meu Promobit ali, tá ligado? Você vai mas colocando lá. Promobit funciona. O problema é que em console o wishlist é cosmético, né? Ah, mas melhorou muito. Mas vocês têm... Melhorou no PlayStation, no Switch não vale de nada. Ah, vocês têm costume de, sei lá, em stream, colocar naquele na minha lista? Demais. Tenho. Colocar e tudo aí, e não ver nada. Só não piora, nada. Exatamente. O negócio só cresce. Uma fila gigante, né? Quando vê, você tem um monte de coisa e não viu nada, né? É. Não, documentário é sacanagem, filho, nesses bagulho de streaming. Boto todos que me chamam o mínimo interesse e não vejo quase nenhum. É que a gente fica com medo de perder depois e não lembrar, aí a gente exato. Bota na lista e não assiste nada. Aliás, só aproveitando, falando de streaming aí, vou falar uma coisa pra você, hein? Diga. One Piece foi a melhor coisa baseada em anime que o Netflix já fez, hein? Olha aí, muito bom. Curtiu? Muito. Mas tu já, tu já tinha acompanhado todo o arco do anime que é referente ao... Não. Entendi. Eu parei um pouquinho no anime, eu parei um pouquinho antes do Arlong. Mas eu tô pra dizer pra vocês que eu talvez goste mais do seriado do que do próprio anime, hein? Eu acho justo, porque é mais condensado, né? Cara, e o Zoro tá muito bom, você é louco, mano. É, deram um destaque pra ele que ele não tem no anime, né? É, ele é um personagem que fica sempre de ladinho, né? Assim, ele prefere dormir, né? Tá na vibe dele lá e tudo. Uhum. E aí quando ele é chamado pra porrada, ele vai, né? Mas aqui ele é co-protagonista. É basicamente o quinteto, é o trio, né? É o deuteragonista, né, ele? É o Luffy, o Zoro e a Nami, né? São os três protagonistas. Uhum. Né? Pobre do Sop, do Sanji. Caraca, o Sanji tá de escanteiaço. O Sop, então, minha nossa senhora. Não, o Sanji eu achei até ok. É que o Sop tá muito, muito de escanteio. Muito, assim, muito. Ah. Cortaram a história do coitado, mano. Limaram inteirinha a história do coitado. Cortaram é tudo, né, mano? É bizarro mesmo. Mas tu gostou mesmo? Achou legal, assim? O que eu mais gostei é o fato deles não terem vergonha. Eles não tiveram vergonha do original, sabe? Que era o que normalmente essas adaptações de animes têm, né? Tem vergonha do original. Achei legal isso, o fato deles terem coragem. É, assim, eles respeitaram o material, trouxeram coisas do material e fizeram algumas mudanças que eu acho que funcionaram bem, cara. Muito bem. A questão de trazer lá o... O Arlong? Eu não quero dar spoiler, mas... Tem um cara que não aparece nesse arco. E ele tá desde o começo ali, que é um personagem importante pro Luffy. E eu achei legal o que fizeram, de trazer ele mais presente nessa parte do arco, entendeu? Desde o começo, sabe o que eu tô falando? Tá falando do Kobe ou do o vô dele, da Marinha? Você tá dando caralho, eu não queria falar isso, você falou. É spoiler, cara, quem quer saber isso, cara? Spoiler de One Piece. Mas é, não, o Kobe é legal, que aparece bem mais, mas o vô dele, mano, nossa, cara, que... E aquele diálogo que ele tem com o Perna Ruiva, ela fala, caraca, muito mano. Muito bom, né? Tipo, é muito bom. Oh, e a parte da Nami ficou muito mais bonita aqui do que no anime. Ah, não sei. Não sei, acho que a luta do Arlong no anime, ela é muito, muito melhor. Não, mas eu tô dizendo a parte do chapéu lá, do chapéu de palha, né? Ali eu acho que eu me emocionei mais aqui do que no anime. É, porque o anime, ele é muito expressivo, né? Eu gosto mais no anime, mas eu achei que foi uma boa adaptação. Mas a luta mesmo ali, a luta do Arlong, achei ruimzinha. Rápida, achei, né? Fraquinha. É meio rápida, né? Tudo ali. Cara, eu gostei bastante, tá? Do anime, da adaptação da Netflix. Segunda temporada já está confirmada, né? Uhum. O produtor da série disse que tem ideia pra fazer 12 temporadas. É, duvido a Netflix renovar 12 temporadas, cara. Pô, mas se funcionar, é assim, vai ser difícil, porque agora eles estão com baita de uma responsabilidade. Mas se funcionar no mesmo nível, eu não duvido não, cara. É. Porque material tem, né? Material tem aí, tem de sobra, inclusive, né? Pois eu tava vendo ali, Bruno, a primeira temporada, ela adaptou 46 episódios do anime. Apesar de pegar arcos de coisas mais à frente, né? Tipo, quase uns 100 episódios ali. É, mas os arcos principais ali do quinteto, né? Que a primeira temporada do One Piece da Netflix é o contar a história do quinteto, né? Como é que chegou no quinteto? Uhum. E a história de cada um individualmente, porque é que eles estão juntos, né? O final é bem legal, inclusive, é bem empolgante. Você tem vontade de querer ver mais, sabe? Uhum. É realmente bem legal. Acerto. Acerto da Netflix. Vamos aqui, mais um aqui pra gente fechar? O Rafael do Kenny manda de novo aqui. O que tem tomado mais tempo de vocês ultimamente? Seja pelo lado bom ou pelo ruim. Tenha tomado tempo. Trabalho mesmo. É, trabalho. Mas o que tomar tempo? É trabalho. Trabalho come 8 horas por dia ou mais. Quase sempre. Então, digamos assim, em vez de tomar o que ocupa mais do meu tempo, é trabalho. E em segundo lugar? Rua. Segundo? Pesquisar apartamento. Coisa boa. Quinto andar. Viva Real, Ivan. Quinto andar é bem melhor, mano. Nossa. Não, Viva Real você pega todas as imobiliárias, pô. Sim, mas o mapinha do Quinto Andar é Deus, pô. Ah, sim. Pô, mas Viva Real vocês usam aí também em Minas, pô? Como assim, mano? Bagulho é gigante, Bruno. Caralho, todo mundo, é. Não. Caraca, sabia, o Bruno não, acha que é só em São Paulo que tem Quinto Andar. Não, porque Viva Real tem muita coisa, por exemplo, em Cotia, tem muita coisa da região aqui, então. Tem muita coisa, Brasil, tá doido? É tem literalmente todos os bairros de Belo Horizonte. É um hub de imobiliária, pô. Já tem aqui em Fortaleza, tem 43 mil inclusive imóveis em Fortaleza. Inclusive dá vários BO, pô. Porque às vezes é coisa que não é nem pra estar anunciada lá, tá, sacou? Eita, caralho. Tem anúncio fake, tem outro bagulho assim. Ele é tipo a OLX do negócio? Não, do... não, porque a própria OLX é a OLX dos móveis, né? Tem dos imóveis também. Caraca, é verdade. A galera anuncia tudo na OLX. Aí é um novo nível, mano, de coragem, mano. A pessoa tem coragem de comprar um imóvel na OLX, assim, é muita coragem. Mas como é que a OLX é só pra expor, cara? Ninguém vai fechar nada pelo OLX. É, e geralmente as próprias imobiliárias também botam no OLX, às vezes. Tem outro também que é o Zap Imóveis, que é mesmo... Zap, eu também lembro. O Zap é das antigas. Meu irmão, abri a OLX aqui... Já de cara aparece o quê? Carros à venda. 49 mil, 34 mil, carros aqui. Não, tem tudo, pô. O outro apartamento eu fiz anúncio no LX. A LX, ele virou um classificadão, né? Assim, Viva Real tem 6.214.452 ofertas de imóveis à venda no Brasil. Caraca. Só de venda. Só em Fortaleza tem 43 mil. 43.700. A maravilhosa Belo Horizonte, quantos que tem? Que deve ter chegado pouco depois, né, do lançamento dele. 160 mil. Caraca, hein? São Paulo deve ser milhão. É, esses 6 milhões deve ter uns 4 milhões só em São Paulo, né? Mas tô vendo aqui vários lugares, hein, pra comprar aqui. São Paulo, 1.550.607. A venda só a venda. Um quarto do bagulho é só São Paulo, mano. Um apartamento aqui, ó. 3 quartos, 120 metros quadrados. Onde é o Parque Iracema aqui? Falta ler pra ele. Parque Iracema. Você não sabe? Não. Eu tô perguntando aqui. Caraca, que desgraça, hein? Pesquisei Parque Iracema, já tá aparecendo todos os imóveis nas propagandas aqui, hein? Caraca, Pronto. Que bosta, mano. Nada vai ser o que eu pesquiso. Eu canibalizei minha... Ah, é, Parque Iracema, beleza. Pedra da Cidade dos Funcionários. Tem 810 mil, 123 metros quadrados, 3 quartos. Caro, né, mano? Cara, essas coisas, né? É de São Paulo e não é nada. Como é que é aí, mano? Tá de foda aí. De dois pra cima, nesse tamanho aí, 2 milhões. Com esse menos tamanho? Você não brinca. Acima de 100 metros, em Alphaville, 2 milhões. O que é normalmente um tamanho médio de um 60. Apartamento? 60 metros quadrados, mais ou menos? Aham. Uhum. E aí, depende muito do bairro, né? Depende muito de várias coisas, né, o valor. Bairro bom é uns 500, 600 mil. Entendi. Uma vaguinha de carro? Uma ou duas, depende do lugar. Tem muita coisa. Uma coberta. Deixa eu ver aqui. Fátima. Bar de Fátima aqui. Ai, deixa eu ver aqui. Caraca, é muito caro o bar de Fátima. Jesus amado. Apartamento, 4 quartos, 141 metros quadrados, 1 milhão e 500 mil. Minha nossa senhora. Quatro, tá de sacanagem. Quatro, tá porra. Deixa eu ver se tem aqui. Vocês já pesquisaram o prédio de vocês aí no Viva Real? Já. Esse já tem pra vender? Aqui no meu tem alguns. É que é muito grande aí também, né, Wanda? Muitos apartamentos, né? Quatro torres, tem 380 apartamentos. Minha nossa senhora. Alô. Tem um cara vendendo a cobertura por 600 mil reais. Caraca. A cobertura, ela tem um... É como se fosse dois apartamentos, né? É um tipo um duplex, né? Uhum. Doideira, hein? E na minha rua aqui, mas não tô vendo no meu prédio, não. Tô vendo aqui a avenida... Porque às vezes nem todo anúncio bota o número do prédio também, né? É, por uma questão de segurança, né? Às vezes bota só o CEP. Tô vendo aqui nas redondezas que o bairro de Fátima é um bairro muito caro, mano. Por isso que tudo aqui é caro, o supermercado é caro e tudo é caro. Aí a gente vai fazer compras em outro bairro pra poder pegar um supermercado mais barato. Muito bem, muito bem, muito bem. Fechamos! Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. E eu sou o Evandro de Freitas e o Bruno acabou de avisar que tá sem energia. Igual a abertura dele, tá sem energia. E a internet caiu. Mas deu uma chuvona mesmo. Eu fiquei mudo uma hora aí porque eu fui fechar a janela. Caraca. Puta pé d'água monstro, mano. E já parou, obviamente, que não vem pra refrescar a nossa vida, né? E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau. Shop, buy a bag of balloons with the money we got. Set them free at the break of dawn. Till one by one, they were gone. Back it, face bugs in the software. Flash the message. Plaza City if I could find a souvenir. Just to prove the world was here, and here it is, a red balloon. I think of you and let it go.